Alfa 2 Leia, decimal 4, alterne 1-3-3-2-5. 2-6-4-3-3? 2-5. 3-2-5, bom dia. Tango Vitor Kilo Delta está autorizado nível 100 para a vitória da conquista. Decola da pista em 117 para a saída gole direto com curva direita após a decolagem. A frequência do controle é 199.35, se posicionando ao 5523 Vitor Kilo Delta. 1-2-3-0, Ciente, Vitor Kilo Delta, está autorizado o acionamento sem para o táxi. Kilo Delta está autorizado o táxi, reporte na interseção antes de ingressar na pista. Paulo Salvador, Cavazu Alfa Yankee Delta. Azul Alfa Yankee Delta, prossiga. Bom dia, solicitando permissão de reboque do pátio 3 para o finger número 1 do pátio principal. Está autorizado. Está iniciando. Fica Golf Tango, seu chamado para o pouso em Paulo Afonso. Paulo Afonso 0923, está propondo a modificação a partir da presente, acender ao 095. Modificada aos 17, prossiga ao 095, Oscar Golf Tango. Golf Tango para 095. Ingresso, reporte alinhado, caso seja 17, Vitor Kilo Delta. Oscar Golf Tango, chame agora Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 12545, Oscar Golf Tango, tenha um bom dia e um excelente fim de semana, senhor. Excelente. Obrigado. Kilo Delta autorizada a decolagem, o vento é de 240 graus, 1 nós, ajuste 1003, atento à intensidade do vento. Victor Kilo Delta, decola de Salvador agora aos 22, chame o controle 199.35, Victor Kilo Delta. 199.35, Vitor Kilo Delta. Controle Salvador, bom dia, Batatão, Vitor Kilo Delta. Bom dia, Vitor Kilo Delta, suba nível 100, saída Gole. Linha de instrução, senhor. Confirme. Linha de instrução. Firma ativo. Salvador, bom dia, o Papa Tango, Golf Kilo. Faça Golf Kilo pronto para a cópia. Pronto, senhor. Faça Golf Kilo, está autorizado 080 para Ilhéus, decola da pista em uso no 7, para a saída coral com curva direita após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle 199.35, seu transponder é o 0256, Oscar Golf Kilo. Kilo, autorizado Ilhéus 80, decola da ONU 7 com curva esquerda, coral 0256, responde controle 119.35, Golf Kilo, está pronto para acionamento. Autorizado acionamento, chame para o táxi, acho que é Golf Kilo. Victor e o Golf Kilo está acionado, pronto para o táxi. Confirme para o B, autonomia? 01, 6 horas e 30. Certo, está autorizado o táxi na interseção antes de ingressar na pista, acho que é Golf Kilo. Kilo, vai chamar para ingresso. Está pronto para ingresso. Acho que o Golf Kilo ingresso na pista, reporte a linha de cabeceira 17. Kilo, reporta na linha de pronto. Controle, boa noite. Cidade da Serra. Cidade Serra Tango, mantenha 090, prova de bomb, reporte para o início da descida. Felicita, a extensão é pois 97, felicita a prova do AR inicialmente e a descida. Cidade Serra Tango, mantenha a prova do AR, desça para o nível 040 e reporte para a modificação. Positivo, desce ao 040 na proa do VR, o Juliette Serra Tango, a OTG, solicitar a modificação. Gente, bom dia. O Tango alinhado e pronto. 3, 1, 7. Firme. Oscar Golf Tango alinhado e pronto na 1, 7. Seria o Oscar Golf Kilo pra Ilhéus? Só isso, Golf Kilo. Gente, Oscar Golf Kilo está autorizado a decolagem. O vento é 250 graus, 8 nós, ajuste é 1013. Golf Kilo, inicia. Golf Kilo, decola de Salvador agora aos 32, chame o controle 119.35. Entra 935, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oscar Golf Kilo, decolou no momento, está acionado 0256. Bom dia, Oscar Golf Kilo, sobe ao 080, saída do Coral. Parou 80 na Coral, Golf Kilo. Delta, ser estimado para o pouso. Lindo Kilo Delta, estima conquista 0915. 0915, copiado, chame Recife agora, 1264, alterne 13325. 13, Kilo Delta. 425, alterno 2655. O Whisky Foxtrot Lima está autorizado, nível 100 para Lençóis, decola da pista em uso 197, fará a saída Momo direto, curva esquerda após a decolagem, frequência do controle 119.35, seu transponder é o 5524 Whisky Foxtrot Lima. Companheiro, mas acho que o senhor vai para Lençóis, não para Ilhéus, confirme. Se é possível decolar da 35, reporte pronto para o táxi.